tudo tão suave. Liberdade em cor, o refúgio da alma vencida pelo desamor. Refúgio da alma vencida pelo desamor. Refúgio da alma vencida pelo desamor. Refúgio da alma vencida pelo desamor. Papéis sem conta sobre a minha mesa. O vento espalha as cinzas que deixei em forma de poemas antigos, relidos, perdido enfim, confesso até, chorei. Nada mais importa, você passou. Meu samba sem razão se acabou. Um sonho foi desfeito. Alguma coisa diz, preciso abandonar os versos que já fiz. Nada de novo capaz de despertar minha alegria. O sol, o céu, a rua, um beijo frio, um ex-amor. Alguém partiu, alguém ficou, é carnaval. Eu gostaria de ver essa tristeza passar. Um novo samba compor, um novo amor encontrar. Mas a tristeza é tão grande no meu peito. Não sei pra que a gente fica desse jeito. Nada de novo capaz de despertar minha alegria. O sol, o céu, um beijo frio, um ex-amor. Alguém partiu, alguém ficou. É carnaval. Eu gostaria de ver essa tristeza passar. Um novo samba compor, um novo amor encontrar. Mas a tristeza é tão grande no meu peito. Não sei pra que a gente fica desse jeito. Não sei pra que a gente fica desse jeito. Não sei pra que a gente fica. Isso é boa, mulata, isso é boa. Sabor, mulata, e Isca boa. Tô isca boa. Isca boa, mulata. Isca boa. Isca boa. Tô isca boa. Goela de tanto chorar, o rio tá seco, o sol não vem não. Você nunca casa, já manda o andão. Isso é boa, mulata, isso é boa, isso é boa. Tô isso é boa. Isso é boa, mulata, isso é boa, isso é boa. No Musicalidade pela Cultura M, Cartola e Creuza, de Cartola em Saboa. Paulinho da Viola dele, Nada de Novo, e Clara Nunes, de Dona Ivone Lara e Délcio Carvalho, Alvorecer. Dick Farney. Existem praias tão lindas, cheias de luz. Nenhuma tem o encanto que tu possuis. Tuas areias, teu céu tão lindo. Tuas sereias, sempre sorrindo, sempre sorrindo. Princesinha do mar, pelas manhãs tu és a vida a cantar, e à tardinho o sol poente deixa sempre uma saudade.

outra onda nasceu, calma desceu sorrindo, lá vem vindo, vai subindo uma lua passinha, e a caneia que flutua no céu. Lúcio Alves cantou de Roberto Menescal e Ronaldo Boscoli, Nós e o Mar. Peri Ribeiro de Roberto Menescal e Ronaldo Boscoli, Ah, Se Eu Pudesse. E Dick Farney, de João de Barro e Alberto Ribeiro, Copacabana. Maísa. Bom dia, tristeza. Que tarde, tristeza. Você veio hoje me ver. Já estava ficando até meio triste de estar tanto tempo longe de você. E chegue tristeza, se sente comigo aqui nesta mesa de bar. Beba do meu corpo, me dê o seu. De amar, chora por mim. Querida, melhor tal quenda. Honestidade, ninguém sabe onde está. Acaba mal quem é ruim, pois quem me fez chorar hoje chora por mim. Quem ri melhor é quem ri no fim. Sabendo disso, eu não quero rir primeiro, pois o feitiço vira contra o feiticeiro. Eu vivo bem pensando assim, pois quem me fez chorar hoje chora por mim. Tem um pouco a mais. Quando a chanchada deu em nada, eu até gostei. E a fantasia foi aquela que esperei. Cara de palhaço, pinta de palhaço, roupa de palhaço. Pela mulher que não me quer, mas se ela quiser voltar pra mim, vai ser assim. Cara de palhaço, pinta de palhaço, até o fim. Chanchada, deu em nada, eu até gostei. E a fantasia foi aquela que esperei. Agora, cara, cara, cara de palhaço, pinta, pinta, pinta, pinta de palhaço. E a roupa? Pela mulher que não me quer, mas se ela quiser voltar pra mim, vai ser assim. Palhaço, pinta de palhaço, até o fim. Miltinho cantou de Heraldo Barbosa. Desculpem, Miltinho cantou de Haroldo Barbosa e Luiz Reis, Palhaçada. Lígia de Noel Rosa, Quem Ri Melhor. E Maísa de Adonina Barbosa e Vinícius de Moraes, Bom Dia Tristeza. A gente está encerrando Musicalidade, que volta amanhã às 9 da noite. Seleção musical Márcio Barker, trabalhos técnicos e apresentação Carlos Oliveira. Após o intervalo, a música brasileira em som instrumental. Já já tem todos os sons na Cultura M. A Cultura M apresentou Musicalidade. Quem sabe, sabe, quem não sabe, vai saber o que o prefeito já sabe, tá fazendo com você. Agora nós estamos construindo mais 70 escolas. Essas 70 escolas, mais os 22 céus que nós estamos construindo, quando eles terminarem, nós vamos ter a alegria de não ter mais nenhuma escola no terceiro turno na cidade de São Paulo. Kassab, prefeito de São Paulo. Democratas. O partido de um novo Brasil. Sábado Cultura, um programa de variedades com música, dicas de lazer, serviços e os destaques da nossa programação. Sábado Cultura, todo sábado das 8 da manhã à 1 da tarde. Domingo às 5 da tarde você tem um encontro com Solano Ribeiro e a nova música do Brasil.